Versão brasileira. É o dance. Chupando essa garota, ela pede não para até me faltar. Cê me chama de cachorro, mas sabe só eu que te faço gozar. Pego do jeito que você gosta, é querendo me gabar. Mas gata, eu só entro no jogo, sabendo que eu vou ganhar. Puxa pra outra, enquanto ela se veste. Alimenta várias roupas, todas te deixarão quente. Escolhe a bolsa, que cabe a flor e o pente. Nós nunca anda de toque, se pergunta é pra proteger os parentes. É que ela é minha de fé, eu zolei a pé, já era os dates. Hoje é out e Paris 6, pra compensar o que cê fez por mim. Foco tá na X6, no carona tá minha bebê. Ou no toque pode escolher onde quer e o que fazer. Jogos no motel mais raro, pra nós ter uma foda chique. Beber do vinho mais caro, yeah, yeah. Fumo mais, me pede um cigarro. Desfilando e dando uns tragos e pedaço de pecado. Já foi uma, vamos pra segunda. Cê me pede tapa, pede que eu te xingue. É minha vagabunda, fiz o seu fetiche. Cê não quer parar, nem por um segundo. Na terceira fica louca, pedindo pra botar fundo. Amor, você lembra que te pedi mais vezes pra botar firme você quis. Sempre que me faltou ar, repito e às vezes tudo que cê quis cê teve mesmo. Quando o tempo é curto, semanas viraram meses. Agradeço, amor, tudo que cê fez por mim. Sempre acreditou em nós, por isso que eu sou assim. Mimada, responsa, pego a camisa de time, boto malcriada. Às vezes sei que esse meu jeito é louco. E você gosta assim, quando nós sai de peão. Eu de vestidinho curtinho, cê com jaco do timão. É foda que eu gosto disso, e é fato que eu sou bandida. Eu te olho e cê me entende, por isso que nós combina. Agora bota aquele refrão lá assim. Chupando esse garoto, ele pede não para até me faltar. Cê me chama de cachorro, mas sabe só eu que te faço gozar. Sento do jeito que você gosta, né, querendo me gabar. Mas gata, eu só entro no jogo, sabendo que eu vou ganhar.